Minha voz. A Rádio Cultura Brasil apresenta A primeira vez que eu te encontrei. Alimentei a ilusão de ser feliz. A Voz Popular. Um programa de Luiz Antônio Giron. A música popular brasileira é tão rica que às vezes a gente não se dá conta de tudo o que temos à disposição. Intérpretes vocais, então, ela dispõe de uma fonte quase infinita. Hoje vamos falar de um cantor que sozinho seria suficiente para eternizar uma tradição musical. Esse cantor corporificou, como poucos, aquela que é conhecida como a Era do Rádio. Ele se chama Calbi Peixoto. Se você gosta de samba, se você é mesmo bamba, vem sambar este meu samba, vem. Se você gosta de ginga, de batuque, de mandinga, vem sambar este meu samba, vem. E todos sabem, não desmentem, que esse ritmo é mais quente. Vem, vem, vem ver a morena requebrando com seu corpo balançando. Vem ver, tudo isto vem para exaltar com a voz do samba e o batuque do pandeiro. Nosso samba brasileiro, o nosso samba brasileiro. Caso a música popular do Brasil só tivesse contado com um único cantor e ele fosse Calbi, a arte brasileira já seria um patrimônio universal. Ídolo popular, Calbi Peixoto é muito mais que um ídolo, pois simbolizou a música popular da década de 50 até o início do século 21. Ele se manteve por 5 décadas fazendo e acontecendo na cena musical. Calbi Peixoto é um dos gigantes vocais populares do Brasil pela quantidade de gravações, pelo carisma, a presença na vida cultural e pela consistência do repertório e de suas interpretações. Nesse programa, vamos conversar com ele e tentar decifrar os segredos de seu cantar. Para isso, a gente vai ouvi-lo em várias épocas, sem respeitar a cronologia. Afinal, a cronologia não significa muito para o artista, que parece viver em estado de eternidade. Vamos seguir com Calbi, o vai e vem de sua grande arte. Sem querer, cruzamos um olhar e uma estranha sensação me fez vibrar. Sem querer, sorrimos sem pensar que qualquer coisa entre nós viesse nos despertar. Foi amor, confesso que não sei. Será que eu me apaixonei? Quando te vejo, meu bem, o meu coração vai e vem. Balança pra lá, pra cá, balança, ai, ai. Não sei se é amor, se é paixão, também não sei. Quando te vejo, meu bem, o meu coração vai e vem. Balança pra lá, pra cá, balança, ai, ai. Balança, ai, ai, amor, amor. Foi amor, confesso que não sei. Será que eu me apaixonei? Quando te vejo, meu bem, o meu coração vai e vem. Balança pra lá, pra cá, balança, ai, ai. Não sei se é amor, se é paixão, também não sei. Quando te vejo, meu bem, o meu coração vai e vem. Balança pra lá, pra cá, balança, ai, ai, balança, ai, amor, amor. Você ouviu Vai e Vem, samba de Luiz Bandeira, do LP Seu Amigo Calbi Cantando para Você, lançado pela Columbia em 1958. E em 1958 é o ano em que Calbi já era o maior ídolo do Brasil. Neste ano ele gravou dois discos, um para a Columbia, que trazia Vai e Vem, que acabamos de ouvir, e outro para a RCA Victor, intitulado Música e Romance. Então seu repertório era feito de grandes canções, mas também de música popular. O ídolo tinha de fazer concessões comerciais às suas famosas macacas de auditório, como ele próprio reconhece. Naquela época eu gravava também coisas que não eram muito boas, esta que é a verdade, mas que eram populares. As meninas gostavam. Então eu gravava. Alucinado sou. Foi lá na porta do cinema, começou dançando rock and roll. Sol, sol, sol, sol, rock and roll, roll, roll, roll. Sol, sol, sol, sol, sol, rock and roll, roll, roll. Revira o corpo, estica o braço, encolhe a perna e joga para o ar. Eu quero ver qual é o primeiro que essa dança vai alucinar. E continua garotada na calçada se desabafar. Eu vou cantando até agora, não parei nem para respirar. Papai, oh, em 1957, na busca febril pelo sucesso, Calbi gravou o primeiro rock brasileiro que a gente está ouvindo, Rock and Roll em Copacabana. Lançado pela RCA Victor num disco de 78 rotações, essa música, Rock and Roll em Copacabana, é composição de Miguel Gustavo. E como sabia cantar rock o Calbi Peixoto, pouco antes, ele passou dois anos tentando a carreira nos Estados Unidos, onde foi chamado pela revista Time de o Elvis Presley brasileiro. Para subir, teve até de tomar partido entre os defensores de Emilinha Borba e de Marlene. E adivinhe quem Calbi escolheu. Todo mundo nesse mundo, nesse rock vai desencarnar. Desde o começo da carreira, eu dizia, muito obrigado às minhas queridas fãs de todo o Brasil. E sempre, às vezes mencionavam o nome delas. Elas criaram um fã-clube. Eu visitava cada semana uma casa de uma delas. Teve uma coisa também que eu fiz e deu certo. Eu fiquei do lado da Emilinha Borba. Era uma disputa Emilinha e Marlene. Emilinha era a mais popular. Então meu empresário dizia, fique do lado da Emilinha. E eu fiz isso. Então eu ganhei o fã-clube dela. Calbi e Emilinha, o rei e a rainha. Calbi e Emilinha, o rei e a rainha. Poderia viver sem você. E não sei porquê acreditei ser feliz sem você. Mas quando à noite no meu quarto vazio nem a mim mesmo encontrei, eu aprendi que tão somente existir no muito que amei. Agora eu sei que nunca mais vou fazer coisa igual. Creia você que foi só por não saber, não iria fazer por mal. Era feliz e não sabia porquê. Foi até bom aprender que não é vida o viver sem você. Viver sem você é não ser. Ao som das guitarras, do rock ou das harpas românticas, do samba-canção, Calbi foi um ídolo construído segundo as novas estratégias de marketing. Seu visual moderno, a voz poderosa e romântica, modéstia e simpatia completavam o produto construído pelo empresário de Veras, que o contratou em 1954, admirando seu sotaque perfeito em inglês, já mirando o mercado americano. Então eu passei a ser um cantor popular por causa dele. Ele escolhia os sucessos, a maioria dos sucessos, Conceição, Nono Mandamento, as músicas da Parada, foi ele que escolheu. Olhele, roi coco, taratata, olhele, roi coco, tcha tcha tcha, olhele, roi coco, taratata, olhele, roi coco, tcha tcha tcha. Taratata, e você diz que canta samba, valsa, tango e macumba, samba, choro e baião. Pra cantar coco é preciso mais um pouco, ser poeta e cantor e também saiba improvisar. Olhele, roi coco, taratata, olhele, roi coco, tcha tcha tcha, olhele, roi coco, taratata, olhele, roi coco, tcha tcha tcha tcha. Entre 1955 e 1956, Calbi tentou carreira nos Estados Unidos, gravou Maracangalha em inglês e estreou uma música de Burt Bacharach. E chegou até a mudar de nome. Call me unreliable, throw in undependable too. Do my foolish alibis for you. Well, I'm not too clever, I just adore you. Call me unpredictable, tell me I'm impractical. Rainbows I'm inclined to pursue. Call me irresponsible. Yes, I'm unreliable, but it's undeniably true. I'm irresponsibly mad for you. Trocaram meu nome porque era difícil pronunciar o Peixoto. Calbi Peixoto. Não era musical, não. Aí trocaram para Ron Calbi. And I'll introduce Mr. Ron Calbi. E eu aceitei e tal. Foi bom. Eu gravei até então algumas canções. Gravei Maracangalha em inglês. If you go to California, I go. Or down to Copacabana I go. Isso eu gravei lá em inglês e era um ritmo que estava na moda, era o calypso que estava na moda. E eu apareci na parada de sucesso em quinto lugar. Para mim, lá tem 100 músicas na parada, né? Então foi um sucesso muito grande. Depois eu continuei gravando outras canções, Paul Weston, Stan Kenton, Count Basie. Pela Rádio Cultura Brasil, a voz popular. Mas por trás do rugido da glória popular de Calbi, havia uma voz poderosa, de baixo barítono, capaz de alcançar até mais de 2/8, com agudos impressionantes, e um talento sustentando todo o projeto. Como ele, houve poucos no Brasil, aliás, houve só 2, os cantores Francisco Alves e Orlando Silva, e isso antes da aparição de Calbi Peixoto. Depois dele, o oblívio. Não houve mais ídolos cantores do porte desse niteroiense, nascido em 10 de fevereiro de 1934, num dos troncos familiares que formaram a música popular brasileira. Calbi é filho de Cadete, violonista famoso nos anos 40, sobrinho do grande Nonô, pianista que configurou o samba para esse instrumento, o piano, e primo de outro cantor, Ciro Monteiro. Também é irmão de músicos de renome, como o pianista Moacir Peixoto, o trompetista Araquém Peixoto e a cantora Andiara Peixoto. Tinha de onde sair e sua musicalidade parece ser realmente inata. Iniciou a carreira em 1949 no Rio de Janeiro, apresentando-se em programas de rádio como Horário dos Comerciários, na Rádio Tupi. Foi crooner de boate e em 1951 lançou seu primeiro disco para o carnaval daquele ano, com o samba Saia Branca, de Geraldo Medeiros, e a marcha Ai Que Carestia, de Vitor Simon e Luiz Monteiro. No ano seguinte, 52, ele se mudou para São Paulo. Na capital paulista, se transformava num dos centros de lançamento da música popular brasileira, o segundo grande centro de lançamento depois da capital federal, Rio de Janeiro. Calbi foi contratado pela Rádio Excelsior e cantou nas boates Arpege e Oasis. E em 53 foi levado pelo empresário, de veras, para fazer parte do casting da Rádio Nacional, virando um ídolo de rádio. Começou o tempo das macacas de auditório. Calbi Peixoto tinha as roupas rasgadas e era perseguido pelos paparazzi. Os primeiros paparazzi da história das celebridades no Brasil foram correr atrás justamente de Calbi Peixoto. Virou o grande ídolo da música popular depois de Orlando Silva, o cantor das multidões. Em 1956, Calbi lançou o êxito Conceição. Outro de seus sucessos nos anos 50 foi o samba-canção Inveja, de Zé e Zilda. Não tenho inveja de ninguém, nem ambiciono o que os outros têm, e assim sou feliz, porque Deus me fez assim. Creio que serei feliz até o fim. Querer o impossível não convém, pois quem procede assim não acaba bem. Pode guardar os seus milhões, que eu não lhe peço um vintém, pois eu não tenho inveja de ninguém. Quem planta o mal não pode colher o bem, quem planta o bem não pode colher o mal. O melhor é se viver sem fazer mal a ninguém, não querendo saber da vida que os outros têm. Querer o impossível não convém, pois quem procede assim não acaba bem. Pode guardar os seus milhões, que eu não lhe peço um vintém, pois eu não tenho inveja de ninguém. Quem planta o mal não pode colher o bem, quem planta o bem não pode colher o mal. O melhor é se viver sem fazer mal a ninguém, não querendo saber da vida que sabe os outros têm. Inveja, de Zé Isilda, do LP Seu Amigo Calbi, cantando para você, Colômbia, 1958. Mas qual é o DNA desse canto fabuloso? Ouça o que a sua voz faz com a melodia do samba-canção Conversa, de Evaldo Gouveia e Jair Amorim. A música foi lançada no LP O Sucesso na Voz de Calbi Peixoto, lançado pela RCA Victor em 1960. O arranjo com metais lembra os do maestro Stan Kenton, com quem Calbi, aliás, trabalhou em meados dos anos 50 nos Estados Unidos. Uma interpretação incrível pelos saltos de intervalo, do agudo ao grave profundo, pelos glissandos e os rubatos. Um abuso, essa conversa com Calbi Peixoto. Veja você o que esta noite aconteceu. Meu grande amor, me confessar que não é meu. Tantos projetos fiz, sonhos de um coração, coisas que um amor não diz sem emoção. Logo a mim que sou tão sentimental, aconteceu. Tanta gente aí e a saudade a mim escolheu. Tantos projetos fiz, sonhos do coração, coisas que o amor não diz não, sem emoção. Logo a mim que sou tão sentimental, aconteceu. Tanta gente aí e a saudade a mim escolheu. A gente ouviu Conversa, de Evaldo Gouveia e Jair Amorim, com Calbi Peixoto, em 1960. E ouça como ele não perdeu a majestade vocal 16 anos depois, com outro samba-canção, Onde Anda Você, de Vinícius de Moraes e Hermano Silva. E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite dos bares de então? Onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão? Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares que, apesar dos pesares, me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você. Ao longo de sua carreira, a música de Baden Powell inspirou algumas das melhores performances vocais de Calbi. Em 2006, ele gravou aos 72 anos um disco só com composições de Baden Powell. É o CD Calbi Canta Baden, com produção da editora Entre Linhas, uma produção quase independente. Uma das mais impressionantes faixas do disco é Deixa, de Baden e Vinícius de Moraes, o acompanhamento do violonista João de Aquino. Note a carga dramática que Calbi dá à canção, imprimindo agudos incrivelmente expressivos. Uma interpretação de ópera, caso existisse alguma ópera que contemplasse o canto virtuosístico e sentimental de Calbi. Fale quem quiser falar, meu bem. Deixa, deixa o coração falar também, porque ele tem razão, razão demais. Quando se queixa, então a gente deixa, deixa, deixa, deixa. Ninguém vive mais do que uma vez. Deixa. Diz que sim pra não dizer talvez. Deixa. A paixão também existe. Deixa. Não me deixe ficar triste. Deixa. Não me deixe ficar triste. Deixa. Fale quem quiser falar, meu bem. Deixa. Deixa o coração falar também, porque ele tem razão demais. Quando se queixa, então a gente deixa, deixa, deixa, deixa. Ninguém vive mais do que uma vez. Deixa. Diz que sim pra não dizer talvez. Deixa. A paixão também existe. Deixa. Não me deixe ficar triste. Deixa. Não me deixe ficar triste. Você ouviu Deixa, de Baden e Vinícius, do CD Calbi canta Baden, lançado em 2006. 40 anos antes, em 1966, Calbi forneceu uma abordagem quase expressionista para o canto de Ossanha, de Baden Powell e Vinícius de Moraes. Que diz do não dá, porque quem dá mesmo não diz. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. O homem que diz vou não vai, porque quando foi já não quis. O homem que diz do não dá, porque ninguém dá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de Ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, vai, vai, vai, não. Vai, vai, vai, vai, não. Vai, vai, vai, vai, não. Vai, vai, vai, vai, não. Conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Amigo, senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer: se é canto de Ossanha, não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, amor só é bom se doer. Vai, vai, vai, vai, não vou, não vou. Vai, vai, vai, vai, não vou. Vai, vai, não vou. Eu não sou ninguém de conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Vai, vai, vai, vai. Eu vou, vai, vai, vai, vai, não, não vou, vai, vai, vai, vai, não vou, vai, vai, vai, vai, não vou, vai, vai, vai, não vou. Canto de Ossanha, de Baden e Vinícius, do LP A Bossa e o Swing, de Calbi Peixoto, lançado em 1966. A Rádio Cultura Brasil está apresentando A Voz Popular, com Luiz Antônio Giron. A Rádio Cultura Brasil está apresentando A Voz Popular. Ao ser perguntado sobre o segredo de seu canto, Calbi esconde a receita, mas fala de uma professora que ele teve, a cantora Leni Everson, que lhe deu algumas lições preciosas. Ela me ajudou muito. Ela me ensinou algumas notas que eu não sabia na música. Aumentei, fui até o tenor. por causa dela. Ela diz, canta, Calbi, vai, levanta a voz, assim. Assim, agora, respira. Solta a voz. Vai, vai indo, vai indo. E eu cheguei a... Eu não sabia. Cheguei a dar uma nota bem alta de tenor. Então, foi muito bom para mim ter sido amigo da Lenny. Além de Lenny Everson, Calbi procurou seguir o rastro sonoro de outra cantora, Ângela Maria. Ele conta como Ângela Maria lhe ensinou a cantar em falsete. Ângela Maria foram os duetos que nós fizemos e a quantidade de shows foi tão grande com a Ângela. Um show que nós fizemos, a revista do rádio, maravilhoso. E eu aprendi muito com a Ângela algumas coisas que eu não sabia. Usar o falsete na voz, cantar coisas não como um babalu, mas coisas que ela cantava com muito bem. Ela é a melhor cantora do mundo, né? A Ângela. E eu tentava copiar um pouquinho, ou cantar do gênero dela. Cantar o gênero. Imitar eu não conseguia. Mas o gênero dela era muito bonito. Começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor. A chama em meu peito ainda aqueceu, nada foi em vão. A curva livre da coragem em minhas mãos, a dama de lilás me machucando o coração. A sede de querer teu corpo inteiro coladinho ao meu. Então eu cantaria a noite inteira, como já cantei e cantarei, as coisas todas que eu tive, tenho, sei, o dia terei. No que virá, e a alegria de poder olhar pra trás e ver que voltaria com você, de novo viver neste imenso salão ao som deste bolero. Vida, vamos nós, e não estamos sós. Veja, meu bem, espera, por favor, mais uma vez, recomeçar. Ao som deste bolero. Vamos nós, e não estamos sós. Veja, meu bem, a orquestra nos espera, por favor. Um dos duetos mais bonitos da história da música popular brasileira foi o de Ângela Maria com Calbi Peixoto. Esse encontro de dois grandes monstros vocais rendeu 3 discos, um deles gravado totalmente em espanhol. Começaria Tudo Outra Vez, de Gonzaguinha, faz parte do LP Ângela Maria e Calbi Peixoto, o primeiro dessa série de 3, lançado pela Odeon em 1982. Curiosamente, Calbi não se retirou de cena em 60 anos de trajetória, nenhuma vez. Incansável, ele construiu um mito e uma voz. O biógrafo de Calbi, o jornalista Rodrigo Faur, fala sobre a voz de seu objeto de estudo, uma biografia de Calbi Peixoto. Eu comecei a me interessar por isso. Por que que esse cara ficou e outros contemporâneos dele não? Então, comecei a fazer uma grande pesquisa. E não foi fácil, porque as informações que havia sobre Calbi eram muito dispersas, havia pouca coisa assim organizada sobre ele. Então eu tive que pesquisar em jornais de época, revistas antigas, inclusive em revistas bem populares, como a Revista do Rádio e a Radiolândia, que ele saía em quase todas as edições, né? Uma coisa impressionante. E também ouvi todos os grandes ícones da música brasileira e, como era de se esperar, todos eles têm o Calbi guardado no coração, porque ouviam muito quando eram pequenos. Então você descobre que a Bethânia tinha uma foto do Calbi no classificador dela de colégio, que o Chico Buarque queria ser cantor de rádio quando era pequeno porque ouvia Calbi, que o João Bosco, a primeira vez que ele cantou uma música na vida, quando era pequeno ainda, lá em Ponte Nova, foi nono mandamento do Calbi. Então, assim, eram muito ligados no som do Calbi, na voz do Calbi, e o respeitam profundamente. O Marcos Valle, que é até um cara da Bossa Nova, é louco pelo Calbi, já fez música para ele. Eu descobri que o Luiz Carlos Vinhas, falecido pianista, me contou uma história que ele causou frisson quando ele foi uma vez dar uma canja lá no Beco das Garrafas, que era uma boate do Beco, que era muito fechada, era só para aquele pessoal mesmo. E aí todo mundo achou, nossa, que esse cafona está fazendo aqui? Quando ele abriu a boca para cantar as coisas que ele conhecia de jazz, enfim, outro gênero, que não era o que ele cantava, o pessoal ficou louco. Aos poucos ele foi conquistando um segmento mais sofisticado também, porque ele se renovou. Então eu acredito que o Calbi ficou esses anos todos, em primeiro lugar, claro, pela voz, porque uma voz muito agradável, muito, muito suave, muito aveludada, envolvente, mas também porque ele soube se renovar também. Ele não ficou cantando só aquelas coisas mais populares que ele cantava no começo da carreira. E a terceira coisa, ele mantém o glamour. Ele criou um estilo até de se vestir, de se apresentar, que pode ser um pouco kit para alguns, mas ninguém resiste, a verdade é essa. Isso fez o Calbi ter ficado até hoje, essa foi a conclusão que eu cheguei. Calbi é o protótipo do cantor astro, capaz de fazer com a voz o que a audiência gostaria de fazer e não consegue. A técnica de Calbi é incrível. Basta notar a forma como ele ataca no canto, com um jeito relaxado, e o modo como ele encerra esse canto com decisão, com uma segurança impressionante. Em 1980, por exemplo, ele eternizou a canção Bastidores, de Chico Buarque de Holanda, fazendo todo mundo acreditar que se tratava de uma composição feita especialmente para ele. Mas Chico compôs Bastidores para a irmã Cristina Buarque cantar. Calbi ofuscou qualquer possibilidade de interpretação. Ele abriu seu LP Calbi, Calbi, de 1980, lançado pela Som Livre, justamente com Bastidores. Chorei, chorei, até ficar com dó de mim. E me tranquei no camarim, tomei um calmante, um excitante, um bocado de gin. Amaldiçoei no dia em que te conheci. Com muitos brilhos me vesti, depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei, cantei. Como é cruel cantar assim, e num instante de ilusão te vi pelo salão a caçoar de mim. Não me troquei, voltei correndo ao nosso lar. Voltei pra me certificar que tu nunca mais vais voltar, vais voltar, vais voltar. Cantei, cantei, nem sei como eu cantava assim. Só sei que todo cabaré me aplaudiu de pé quando cheguei ao fim. Mas não pisei, voltei correndo ao nosso lar. voltei pra me certificar que tu nunca mais vais voltar, vais voltar, vais voltar. Cantei, cantei, jamais cantei tão lindo assim. E os homens lá pedindo bis, bêbados de febris, a se rascar por mim. Chorei, chorei, até ficar com dó de mim. O grande compositor Orlandivo explica como e por que Calbi tem esse poder de transformar uma canção. O Calbi Peixoto, eu vou dizer que eu não era um garoto, eu era um adolescente, e tudo que ele cantava, que ele gravava, era sucesso. Eu não sei se era de vendagem, mas era um sucesso de execução, onde o rádio recebia ele muito bem, principalmente Rádio Nacional, naqueles programas que eu cheguei a participar em vários. E para mim, quando ele, acho que foi o Maestro Zacarias, que fez a produção do disco dele lá na RCA Vito, e o maestro ligou para mim dizendo, olha, o Calbi vai gravar o Tamanco no Samba. É mesmo? Mas o cara não canta samba, como é que vai ser? Está espetacular, Orlandinho. Resultado, acho que é um dos únicos samba que ele canta naquela época. E foi um tremendo sucesso. Tudo quanto é rádio tocando, foi uma satisfação muito grande. É que a música tem um, como ele dizia, que ele diz, a melodia é muito forte, ritmicamente, e dá para fazer, ainda mais Calbi Peixoto, né? Dá para fazer várias entonações e firulas, e, enfim. O Calbi, para mim, foi a melhor gravação, apesar de terem outras ótimas, principalmente instrumentais também, mas realmente o Calbi é o rei do tamanco no samba. Samba play. Uma beleza. Ouça como Calbi interpreta Tamanco no Samba, de Orlandivo e Elton Menezes, samba lanço que ele lançou em 1962. O arranjo de jazz latino é do maestro Carioca. Samba blim, blim blão, tamanco batucando no quintal. Samba blim, blim blão, tamanco levanta a poeira do chão. Samba blim, blim, blim, blim blão, tamanco batucando no quintal. Samba blim, blim, blau, tamanco levanta a poeira do chão. Tamanco levanta a poeira do chão. Mulata já samba de coração. Se o samba não tem tamborim, faz meu samba assim, tiriricico papá. Blim, blim, blim, blau, tamanco batucando no quintal. Samba blim, blim, blau, tamanco levanta a poeira do chão. Tamanco levanta a poeira, ha, a poeira do chão. Mulata já samba de coração. Se o meu samba não tem, diz que tem tamborim. Faz meu samba assim, tiriric, tic, pac, pac. Samba do blim, blim, blim, blim, blim, blim, blau. Tamanco batucando no quintal. Samba blim, blim, blau. Tamanco levanta a poeira do chão. Tamanco levanta a poeira do chão. Tamanco levanta a poeira do chão. Tamanco levanta a poeira do chão. Tiririque, plac, plac. Tiririque, plac, plac. Tamanco no samba, de Orlandivo e Elton Menezes, do LP Tudo Lembra Você, RCA 1962. E o que chama a atenção em Calbi é o fraseado, a maneira como ele corre o canto num glissando semelhante a um trombone. Se o trombone pudesse ser reinventado com agudos tão bonitos como os que Calbi elabora nesta bossa nova, um gênero que também domina. Chora e a tristeza foge do teu olhar, brincando de esquecer, saudade vai passar e amor já vai chegar. Então canta que a beleza volta pra te encantar. Num sonho tão pequeno que o dia escondeu, guardando pra te dar. É tão bonito gostar e querer ficar com alguém pra quem possa dizer: olha quantas estrelas nascem pra te encontrar. Depois do céu azul, a noite vai chegar e eu pra te amar. Ai, eu pra te amar. É tão bonito gostar e querer ficar com alguém pra quem possa dizer: olha quantas estrelas nascem pra te encontrar. Depois do céu azul, a noite vai chegar e eu pra te amar. Ai, eu pra te amar. Chora Tua Tristeza, de Oscar Castro Neves e Luversi Fiorini, do LP O Sucesso, na voz de Calbi Peixoto, RCA 1960. Tudo é exagerado e grandioso em Calbi Peixoto. De 1951 a 2007, em 56 anos de carreira, ele gravou 61 discos e 78 rotações, 57 LPs, 25 compactos simples, 19 compactos duplos e 20 CDs. No palco, foi um grande entertainer. Em muitas gravações, insuperável. Calbi é dono de uma tessitura ampla, de mais de 2/8, o que lhe permite exercer a imaginação à vontade, como se voasse com a voz em seu universo particular. Nos anos mais recentes, seus maneirismos foram considerados abusados, e não raro o canto de Calbi foi parodiado. Mas é no vocabulário e repertório gigantescos de Calbi que a gente encontra o DNA de sua arte vocal. Calbi atuou numa época de imperfeições e misturas de gêneros, e nesse caos aparente, a única pureza possível era mesmo a da voz. É o próprio Calbi que nos diz qual é a sua marca registrada, o samba-canção Conceição, de Jair Amorim e Dunga, que Calbi lançou em 1956 no LP Você, a Música e Calbi. Conceição abrange assim a todas as camadas. Eu te perguntar um menino assim: Conceição, Calbi Peixoto, Conceição. Ficou muito ligado Calbi com Conceição. Ficou mais até do que Bastidores, que é um outro grande sucesso que foi maravilhoso para mim e tal, mas Conceição é a marca, é uma coisa que a gente não pode desligar. Calbi lembra Conceição, Conceição lembra Calbi, é muito forte. Nessa edição tivemos trabalhos técnicos de Sérgio Ribeiro e apoio de produção de Maria Helena Antunes. Entre em contato com o programa pelo e-mail avozpopular@radiocultura.am.br. Até a próxima semana com as vozes mais populares da música brasileira. Minha voz. Você ouviu A Voz Popular, um programa de Luiz Antônio Giron. Realização Rádio Cultura Brasil, emissora da Fundação Padre Anchieta.